Superman. Ribamar. Aperta a lição. Superman. Está? Tanto bita, puto. Aperta a lição, entras a cena de dança. De repente a emoção que não bota, só conversa e te mostra veiculando o anjo do vivente. O que a sociedade interessa é tornar-te doente. Agarrado ao comando dos sabores preferidos, debitando palavras embrulhados. Não há partidos para os quais o que interessa é ser esperto às custas, seja o que for. Animal contra feitos, que diga é perfeito. Só falar vitória e conclusão da fuga já era, perdes diferenças. Só mantens uma quimera enquanto não pensas e poupando. Só pensa lá, lá está, já lá não está. É mais um truque dos deles. Achas que o sentido é ao acaso ou é real estraço? Que está cheio de cor e é o mundo que está base. Que é, faz whatever, nada interessa. Tudo é bom, que quebras a promessa e não mudas o tom. Parece um som que sou intendente, no sentido em que deves estar ciente que não estás inconsciente e tens vontade própria, que não te deitas indolente e ficas para parar que há as cunhas e te morres calculado. Desata os cordões e descalçando as sapatas, vê se as difusões, dás um termo, vê se as matas que em ermo possível tenhas tornado, dando o teu vivente exemplo. Vivo de crente, não consumido, para já estás foragido, mas o dia não tarda, para já estás foragido. Mas o dia não tarda. Tanto engano junto por amor, pois não é de ser tanto. Fiquei tudo distante e é tão fácil estar mais perto, tanto que desespero. Sem derramar tantas imagens para tantas mais voragens que transcendemos. Nossa parte é resistência, mas questionamos a certeza da ciência que... Tanto engano junto por amor, pois não é de ser tanto. Fiquei tudo distante e é tão fácil estar mais perto, tanto que desespero. Sem derramar tantas imagens para tantas mais viragens que transcendendo nossa parte é resistência, mas questionando a certeza da ciência. Mas questionando essa coisa da ciência. Yeah.